amor é um segredo e não me dão valor. Porque me vejam cantar assim, sendo uma testemunha do Senhor. Eu sou feliz por isso acontecer. Jesus falou aos seus escolhidos: bem-aventurado é o homem que pelo meu nome forem perseguidos. A todos louvadores, ouça a mensagem que a Bíblia diz. Perante Deus qualquer gigante tomba, quanto mais você me zomba, mais eu sou feliz. Perante Deus qualquer gigante tomba, quanto mais você me zomba, mais eu sou feliz. Pois esse mundo eu abandonei, por isso o mundo odeia a mim. Se eu ainda fosse deste mundo, eu não seria feliz assim. Jesus falou: a vingança é minha, seus mandamentos serão cumpridos. Está escrito na palavra santa: ai de quem se levanta contra meus ungidos. A todos os louvadores, ouça a mensagem que